Conexão Conservadora apresenta o segundo princípio conservador. Segundo Russell Kirk, um conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade. A tradução do texto, feita pelo padre Paulo Ricardo, está no nosso blog. Para comentar esse princípio, foi convidado o professor Marcos Boeira. Eu vou tratar com vocês a respeito do segundo princípio, então, daqueles colocados, dispostos pelo Russell Kirk, no Politics of Prudence. Então, o segundo princípio seria: o conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade. Diz o Kirk: é o costume tradicional que permite que as pessoas vivam juntas pacificamente. Os destruidores dos costumes demolem mais do que o que eles conhecem ou desejam. É através da convenção, uma palavra bastante mal empregada em nossos dias, que nós conseguimos evitar as eternas discussões sobre direitos e deveres. O direito é fundamentalmente um conjunto de convenções. Continuidade é uma forma de atar uma geração com a outra, isto é, tão importante para a sociedade como é para o indivíduo. Sem isto, a vida seria sem sentido. Revolucionários bem-sucedidos conseguem apagar os antigos costumes, ridicularizar as velhas convenções e quebrar a continuidade das instituições sociais, motivo pelo qual, nos últimos tempos, eles têm descoberto a necessidade de estabelecer novos costumes, convenções e continuidade. Mas este processo é lento e doloroso, e a nova ordem social que eventualmente emerge pode ser muito inferior à antiga ordem que os radicais derrubaram com seu zelo pelo paraíso terrestre. Os conservadores são defensores do costume, da convenção e da continuidade, porque preferem o diabo conhecido ao diabo que não conhecem. Eles creem que ordem, justiça e liberdade são produtos artificiais de uma longa experiência social, o resultado de séculos de tentativas, reflexão e sacrifício. Por isso, o organismo social é uma espécie de corporação espiritual comparável à igreja. Pode até ser chamado de comunidade de almas. A sociedade humana não é uma máquina para ser tratada mecanicamente. A continuidade, a seiva vital de uma sociedade, não pode ser interrompida. A necessidade de uma mudança prudente, recordada por Burke, está na mente de um conservador. Mas a mudança necessária, redarguem os conservadores, deve ser gradual e discriminativa, não se desvencilhando de uma só vez dos antigos cuidados. Na verdade, o Kirk ele traz uma reflexão de suma importância para o tema do conservadorismo, que é justamente o elo ou o hiato estabelecido entre a tradição e a modernidade, ou aquilo que os modernos cientistas políticos costumam chamar de elo entre o passado e o futuro. Na verdade, o tema que traz à tona o segundo princípio é um tema fundamental para a reflexão política, não só da atualidade, como de toda a teoria política existente em todas as civilizações, em todos os tempos. Porque, de fato, se nós observarmos as sociedades da antiguidade, nós vamos perceber em todas elas uma abertura para a transcendência que não só justificava os projetos e ações políticas particulares dos indivíduos inseridos naquele contexto social, senão também que orientava a visão de mundo subjacente a essas mesmas ações e também as reflexões existentes, seja sobre o poder, seja sobre o papel do homem na sociedade. Se nós observarmos a filosofia política clássica antiga, nós vamos perceber que o poder nessa ordem de questões é tratado sempre como um primeiro passo do indivíduo em direção à realidade. Ou seja, o poder aparece então como o primeiro canal de acesso que vai permitindo com que o sujeito vai então emergindo e ao mesmo tempo edificando o seu caráter em um diálogo permanente com a realidade e com as tensões inerentes à sua alma e ao caos e ordem estabelecido na sua própria alma, entre, por um lado, uma aderência aos valores originários da civilização e da sua sociedade, de um lado, e, de outro lado, aos aspectos mais, digamos, instintivos e passionais da alma humana. Então, na verdade, o primeiro ponto que nós, enfim, temos que travar aqui nessa análise do segundo princípio é o seguinte fato. fato de que o conservadorismo não pode ser uma ideologia, não é uma ideologia, nem poderia ser, e muito antes, pelo contrário, também não pode ser uma religião. Ou seja, o conservadorismo é, antes de mais nada, um reconhecimento do estado natural e originário do ser humano na sociedade e na civilização. Ou seja, ser um conservador não é aderir a um partido político, nem a uma ideologia, nem mesmo a uma religião em particular, mas é antes reconhecer esse estado antropológico originário e natural do ser humano em toda e em qualquer sociedade. Na medida em que o conservadorismo reconhece que a ação humana ela é pautada por valores, sim, mas por uma inteligência prática que consegue, no agir na realidade, perceber os princípios e valores caros e subjacentes àquela ação prática e que, em reconhecendo esses princípios e valores, consegue orientar as condutas humanas, orientar as ações humanas e orientar a prática humana ao longo da história. O que significa dizer que o conservadorismo é o reconhecimento de que a tradição só é tradição se ela for passada de geração em geração. Tradição vem do antigo vocábulo latino tradere, que significa passar adiante. Ou seja, tradição é o reconhecimento de que as gerações elas se comunicam por princípios e valores que são comuns e que, ao mesmo tempo, orientam as práticas e experiências sociais ao longo da história de uma determinada sociedade. Se nós verificarmos as sociedades que emergiram no passado, em todas elas há um vínculo permanente de forma mais direta ou de forma mais indireta em alguns casos, mas sempre a existência de vínculos permanentes que orientaram desde sempre a conduta dos seres humanos naquelas sociedades, naquelas civilizações. E a bem da verdade, com a emergência, então, dos novos edifícios políticos instrumentalizadores, como é o caso do Estado moderno, ou das estruturas de poder de abrangência mundial que emergiram nos últimos séculos, nós vamos perceber que, em todos esses casos, sempre existe a tentativa de substituir uma ordem anterior que representava um acúmulo extraordinário de experiências por uma infinidade de séculos, por um novo edifício político e social concebido de forma engenhosa e arquitetado institucionalmente não em consideração a esses valores, mas em consideração a projetos de poder que se valem dessas novas estruturas, desses novos edifícios, para a implementação de uma, digamos, de um projeto artificial de sociedade. E em conseguindo estabelecer isso, seja pela força, seja pela capacidade de ação, nós percebemos, então, que na modernidade, a emergência do Estado moderno, em primeiro lugar, e depois dessas novas formas de organização do poder, acabou corroborando para a destruição paulatina e progressiva da antiga concepção de poder, que era entendida antes como um canal de acesso do ser humano à realidade, e, portanto, um vínculo da ordem social à ordem espiritual, e que essas novas formas de organização do poder passaram paulatinamente a destruir essas camadas existentes na história das sociedades. Que uma postura conservadora diante dessa reflexão a respeito da sociedade e do poder vai exigir de nós, então, em primeiro lugar, um reconhecimento do que significa a experiência social e política dos indivíduos ao longo da história, no que diz respeito a uma reflexão a respeito da sociedade, a respeito do poder e a respeito dos canais de continuidade dessa tradição ao longo da história. O que significa dizer que há, desde cedo, uma tensão originária entre o antigo e o moderno, entre a autoridade e a liberdade, entre o consenso e o dissenso, e entre instituições, valores e normas que são perceptíveis em todas as estruturas sociais e humanas ao longo dos tempos. Ou seja, há sempre uma tensão entre os valores novos e os valores antigos, ou entre os novos e velhos costumes, para usar uma expressão cara ao Benjamin Constant. O que significa dizer que Se nós tivermos, então, que considerar esses princípios caros ao conservadorismo, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer que nem sempre na história uma reflexão, digamos, científica ou filosófica foi feita a respeito das suas próprias sociedades. Eu quero dizer com isso que conservador é um termo moderno para categorizar estruturas, projetos e experiências sociais muito anteriores ao que nós chamamos, ao tempo que compreende os últimos 3 séculos, digamos, da nossa história ocidental. Em primeiro lugar, então, conservador, embora não seja uma ideologia, embora não seja uma religião, é antes um jargão sobre o qual nós nos valemos para reconhecer, antes de mais nada, diferentes sociedades, em diferentes tempos, em diferentes civilizações, com diferenças de valores e diferenças de instituições profundas entre si. Ou seja, isso nos levaria antes a uma análise comparativa e descritiva e nunca prescritiva do que foram essas sociedades políticas ao longo dos tempos. Mas, não obstante isso, isso nos traz à tona uma outra reflexão, que é a seguinte: o ponto de vista do observador científico, que é o nosso caso, a respeito do conservadorismo. E isso nos exige uma abordagem, em primeiríssimo lugar, do que seja uma visão conservadora de sociedade dentro das sociedades ocidentais. Eu digo a vocês o seguinte: existem diversas formas de compreender as diferentes sociedades ocidentais, mas eu vou optar aqui na nossa conversa, no nosso debate, por uma dessas formas, que é entender as sociedades ocidentais dentro do ponto de vista da teoria política do Estado e do direito constitucional. E por que eu faço isso? Por uma questão muito simples. A diferença existente entre o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno nos traz à tona de forma imediata, ou seja, nos deixa claro, por evidência, ou seja, de uma forma quase que imediata, essa diferença entre uma visão revolucionária da realidade e uma visão conservadora da realidade. E quando nós comparamos o constitucionalismo antigo com o constitucionalismo moderno, essa diferença vem à tona de forma claríssima, no primeiro instante. E vocês vão perceber isso agora. Em primeiro lugar, é o seguinte: nós devemos perguntar o que é constitucionalismo. Constitucionalismo é um movimento histórico pela limitação do poder e promoção da liberdade civil e política ao longo da história ocidental. Ou seja, o constitucionalismo, tal como nós o conhecemos, é antes uma extração das formas existenciais de representação política ao longo da história das civilizações. É claro que esta situação vai nos exigir o reconhecimento de uma tensão originária entre, de um lado, a representação política, tal como nós a concebemos na modernidade, de um lado, e, de outro, as diferentes declarações de direitos e liberdades que emergiram ao longo da história do constitucionalismo e que permearam as diferentes sociedades existentes no Ocidente e nos diferentes contextos. Na verdade, então, o constitucionalismo ele vai apresentar, no mundo ocidental, pelo menos, duas tradições muito claras, digamos assim. A tradição anglo-saxônica e a tradição ibérico-continental. Com tradição anglo-saxônica, por óbvio, eu englobo o seu país originário, que é a Inglaterra, e os países que aderiram no passado ao que nós chamamos de British Commonwealth, ou a Comunidade Britânica de Nações. Ao passo que a tradição ibérico-continental seria composta pelos países da Europa continental e por aqueles que aderiram a esse modelo de direito constitucional, de constitucionalismo, na era moderna. Para deixar mais claro ainda, há nessas duas tradições uma primeira diferença substancial, que é a seguinte: na tradição anglo-saxônica, a fonte do direito e a fonte do poder se baseiam numa autoridade imemorial dos costumes, das convenções e das tradições que foram passando de geração em geração ao longo da história daquela sociedade. fica claro isso quando a gente consegue enxergar o que nós chamamos na literatura jurídica de common law, ou direito costumeiro, direito consuetudinário, que emergiu na Inglaterra e por séculos foi sendo aprimorado ao longo dos tempos e ao longo da história daquela sociedade. É dizer, um conjunto de costumes que, em sendo experienciados na era medieval e nas eras anteriores, até mesmo na era do Império Romano, na era imperial, eles foram sendo aprimorados ao longo dos séculos e foram revestindo a sociedade inglesa e, mais tarde, a sociedade britânica de uma forma geral, não apenas com o conjunto originário de valores, mas com valores novos que foram sendo aprimorados e incorporados a essa longa tradição sustentada pelos primeiros valores, pelos valores originários. O que significa dizer, então, que no common law, e, portanto, no constitucionalismo anglo-saxônico, nós temos não uma adesão, mas, antes de mais nada, uma petição de princípio dada pelo conjunto dos valores originários para todo o desenvolvimento posterior da sociedade. Então, nesse caso, fica claro que o direito, o poder, a moral e as demais dimensões da existência humana, elas foram se aperfeiçoando e se aprimorando ao longo de séculos com base nesses valores originários. Até mesmo, nós poderíamos dizer assim, as normas sociais, as normas jurídicas, as instituições políticas e sociais e o demais conjunto de estruturas que compõem uma sociedade civil em particular são decorrências diretas desses princípios originários dados no princípio da civilização anglo-saxônica. É claro que isso nos levaria, se fosse de uma forma, se isto aqui fosse de fato uma aula de direito constitucional, isso nos exigiria verificar como que esses valores eles nasceram da tensão entre uma sociedade cristã e uma sociedade bárbara, que, de uma certa forma, estiveram presentes ali no início da civilização anglo-saxônica. Mas isso, de fato, não nos interessa agora, que a gente tem que tratar de outras questões. Então eu avanço para o segundo mundo, ou a segunda tradição do constitucionalismo, que é a tradição que eu vou chamar aqui de ibérico-constitucional. O que a tradição ibérico-constitucional consiste? Diferentemente da tradição anglo-saxônica, ela apoia o produto do direito e o produto do poder nas instituições políticas originárias. Vejam que diferença atroz existe aqui. Não que essa tradição não tenha valores originários, ela as tem. Mas é como se, mutatis mutandis, ou seja, numa visão diferenciada da tradição anglo-saxônica e, ao mesmo tempo, artificializada da realidade da sua origem, nós pudéssemos dizer assim, que na tradição ibérico-continental, as instituições têm uma certa precedência, no primeiro momento, em relação aos valores, aos costumes e mesmo ao direito e ao poder. Há, de fato, nessas sociedades, pelo menos do ponto de vista jurídico, que nem sempre é o ponto de vista da realidade, então aqui a gente assume uma certa dose de artificialismo na tradição ibérico-continental, pelo menos no primeiro momento, o reconhecimento ali de que as instituições elas precedem a ordem social. O que significa dizer que há nessa tradição uma abertura maior para que não a experiência social acumulada de séculos, como é o caso do mundo anglo-saxônico, mas, por outro lado, que projetos de poder engenhosamente criados artificialmente dentro da sala de um burocrata ou mesmo dentro da sala régia de um palácio real por um rei e seus conselheiros possam, de uma só caneta, em um só momento, criar projetos de poder e, por meio dessas instituições, levar a cabo esse projeto tão artificiosamente engenhado, arquitetado na sala régia. Vejam que, nesse caso, nós temos uma diferença substancial entre duas tradições constitucionais. Uma tradição anglo-saxônica que apoia-se inteiramente no mundo da experiência e, por outro lado, uma tradição ibérico-continental que apoia-se inteiramente no conjunto das instituições, enquanto, então, originadoras, produtoras da realidade social. É claro que o constitucionalismo antigo e o constitucionalismo moderno, eles vão encontrar, digamos, um hiato que é preenchido por essas duas tradições. O que significa dizer que, se nós enxergarmos, então, o constitucionalismo, o desenvolvimento histórico das formas de limitação do poder e de promoção da liberdade política, dentro desse contexto, nós vamos perceber que, de fato, na história da humanidade, é muito óbvio que a tradição anglo-saxônica, por estar apoiada por séculos, e eu diria até milênios, um milênio de história, nesse modelo do reconhecimento anterior dos valores originados na experiência social, em comparação com os valores produzidos por instituições, nós vamos perceber que nesse modelo há uma, não só uma tradição mais efetiva, o que significa dizer valores que permaneceram durante mais tempo atados no seio social, como também uma adesão das novas gerações a esse projeto originário definido pelas experiências dos, digamos, founding fathers, pais fundadores. Nós vamos perceber que, no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que é uma decorrência disso, mas também guarda certas diferenças com o modelo britânico, por assim dizer, nós vamos perceber que a Constituição americana, por exemplo, ela tem muito dessa tradição. Quer dizer, o que é a Constituição americana? A Constituição americana é um espelho dos valores originários daquela civilização, daquela sociedade. A Constituição americana nada mais faz do que reconhecer como que um espelho social, os valores originários e, ao mesmo tempo, permanentes, que estão no coração, na alma do povo americano, se é que povo é uma palavra permitida aqui, porque no inglês não existe povo, assim como nós entendemos. A palavra people, ela não significa povo, significa pessoas. Mas vamos utilizar a palavra povo aqui apenas de forma metodológica, para facilitar o entendimento. No caso americano, no caso dos Estados Unidos, nós vamos perceber que a Constituição americana, ela é como se fosse um espelho dos principais valores que permearam, durante dois séculos, pelo menos, a história dos Estados Unidos. O que significa dizer, então, que no caso da tradição anglo-saxônica, há um desenvolvimento e um reconhecimento maior daquilo que é novo, que vai aderindo e que vai, de certa maneira, se incorporando a uma vasta tradição que vai como que num crescendo, que vai como que numa edificação, digamos, primeiro social e depois política institucional dos valores originários e, ao mesmo tempo, do reconhecimento dos princípios que norteiam a experiência humana na história dessa sociedade. Aí nós nos perguntamos, bom, isso significa dizer que na França, na Itália, na Espanha, em Portugal e nos países do continente não exista algo assim? E a resposta é, claro que não. Ou seja, há na tradição ibérico-continental, de fato, uma tradição também. Só que se nós compararmos os dois modelos, nós vamos perceber que essa tradição no mundo ibérico-continental, ela depende muito mais das instituições do que em comparação com o modelo anglo-saxônico. O que significa dizer que a adesão incondicionada dos diferentes contextos sociais, as estruturas institucionais subjacentes àquela sociedade, foi numa comparação de um grau de importância muito maior para as sociedades continentais em comparação com as sociedades anglo-saxônicas. Então nós temos essa diferença, digamos, de percepção das duas tradições ocidentais. É claro que qualquer enquadramento, categorização, conceituação no terreno da ciência política e mais na filosofia política é sempre problemático, porque a gente sempre pode escorregar mais cedo ou mais tarde. Ou seja, a tarefa do filósofo político é cada vez mais escapar o quanto possa das correntes e prisões conceituais estabelecidas pela moderna ciência política. Por exemplo, vocês poderiam ouvir da minha boca uma classificação do tipo: ai, o Estado moderno, mas o Estado liberal veio para corrigir os erros do antigo regime. Ponto final. É claro que essa é uma visão pobre, equivocada, eu diria, e reducionista da realidade do poder, por um único e simples motivo. É uma visão da sociedade antiga com padrões e categorias definidas de forma, digamos, como certo ou errado, desde um ponto de vista da atualidade. E por uma meia dúzia, de pessoas. Então, meia dúzia de pessoas convencionaram dizer, digamos, que o conceito de democracia é o conceito melhor que existe, e que todo conceito que não adira, não se adeque a este conceito, então é tratado ou como errado, ou como mal, ou como inadequado, ou como não condizente com a realidade, o que seria ainda pior. Então, a tarefa do historiador e do filósofo político é o quanto possa escapar dessas correntes conceituais. E é por isso que eu temo hoje, digo a vocês com meu coração aberto, temo hoje em dizer que sou um conservador, ainda que o seja de coração e alma. Por que temo dizer? Porque tão logo esta palavra seja proferida, vem à cabeça daqueles que estão imersos na mente, na mentalidade do nosso tempo, a ideia de que o sujeito é retrógrado, é atrasado, é um sujeito que não dá para conversar, é um piegas e etc, etc, etc. Vocês vejam que essa constatação simples, ela não para aí. Ela está não apenas aí no terreno do simples, mas no terreno da mídia de massas, da opinião pública, mas ela está num nível muito pior, que é o nível das conceituações e definições no terreno da ciência política. Então, toda investigação séria a esse respeito tem que partir antes da realidade, e partir da realidade significa reconhecer, primeiro, a descrição da experiência social efetiva dos indivíduos dentro de um contexto social em um tempo em particular, em primeiro lugar. Segundo, as instituições subjacentes a essa ordem social em que esses indivíduos viveram e sobreviveram. E terceiro, qual a visão de mundo que orientava esse conjunto de indivíduos naquele contexto social e naquelas instituições efetivas. Ou seja, se nós enxergarmos a questão, o problema desse ponto de vista, nós, em primeiro, estaremos, claro, não nos imunizando completamente, mas o quanto podemos, porque somos imperfeitos, o quanto podemos nos imunizar disso, dessas conceituações artificializadas do problema, e segundo, reconhecendo que as sociedades na história da humanidade são antes concadinhos de civilizações. O que significa dizer? Reconhecer que as sociedades, elas possuem tensões internas que lhes são próprias e que são também decorrências diretas ou indiretas das tensões da ordem, da alma humana, dos seres humanos concretos que viveram naquelas realidades. Por isso que, quando nós falamos assim, aqui eu preciso fazer a mea culpa, a expressão constitucionalismo, nós precisamos nos imunizar, de certa maneira, dessa classificação, digamos, desse topos que enquadra todas as sociedades humanas dentro desse plano conceitual. É claro que eu estou fazendo isso apenas para facilitar metodologicamente a expressão, mas eu preciso também reconhecer que qualquer classificação nesse sentido é perigosa e temerária. Então, qual a melhor forma de enxergar esse problema? A melhor forma de enxergar esse problema é dizer o seguinte. Bom, é fato que em todas as sociedades humanas, em todos os tempos, existe o que nós vamos chamar aqui de um significado ou um reducionismo focal da posição da autoridade nessa sociedade. Ou seja, em todas as sociedades é necessário que exista uma autoridade política que será a boca dessa mesma sociedade. Nós voltemos ao exemplo da Inglaterra. Por exemplo, existe Inglaterra efetivamente? Não, existe um território, existem instituições lá dentro, existe uma sociedade humana que vai passando na história através de geração em geração, existem costumes que vão se perpetuando. Esse todo conjunto, esse composto de coisas, vai constituindo aquilo que nós chamamos de Inglaterra. Só que a Inglaterra precisa de uma boca, quer dizer, a Inglaterra precisa de alguém que fale por ela. E esse alguém tem que ser uma autoridade que seja não apenas reconhecida pelos ingleses, mas seja reconhecida fora da Inglaterra, como se fosse a própria Inglaterra falando em determinados contextos e etc. Esse alguém, por óbvio, é a rainha. Então, a rainha, embora ocupe uma posição institucional relevante, que é o fato de ser uma chefe de Estado, ela é muito mais do que isso. Ela é a própria autoritas da sociedade inglesa. Ou seja, ela, a boca dela fala o que a Inglaterra fala. É como se ela artificialmente se identificasse com a própria Inglaterra e fosse a representação simbólica da existência da Inglaterra inteira. Veja, num país onde a tradição e a autoridade são reconhecidas de plano e onde os valores se perpetuam por séculos através da experiência social, o reconhecimento dessa autoridade é um fato inexorável para aquela civilização. Portanto, eu diria a você, sem sombra de errar, sem dúvida, de que a Inglaterra é um exemplo caríssimo do que é uma sociedade conservadora, nos propósitos, nas definições estabelecidas pelo próprio Russell Kirk. E prova disso é que uma das bases, ou melhor, as duas principais bases do pensamento desse autor são dois ingleses, o Edmund Burke e o Eliot. Então, fica claro que nessa visão da coisa, nós percebemos que a autoridade política, tal como nós a entendemos aqui, ela é responsável, então, pela preservação dos valores, dos valores originários, dos princípios permanentes. Segundo, das instituições que foram sendo constituídas ao longo da história. E terceiro, da adesão imediata ou imediata dos novos fatores e novos elementos que vão se incorporando à história da Inglaterra. Ou seja, é como se a autoridade, nessa acepção, fosse o elo entre o passado e o futuro, entre o público e o privado, entre o mando e a obediência, e entre aquilo que nós vamos definir como relação associativa da política. É aquela visão do Carl Schmitt a respeito da política, do poder, ou seja, o poder é uma tensão entre amigos e inimigos. Então, a conexão entre os amigos e os inimigos, entre aqueles que produzem o consenso e aqueles que produzem o dissenso, se dá pela adesão de todos a essa autoridade. Aí vocês vão perguntar, sim, mas isso também não é uma visão ingênua da realidade do poder? Bom, se você enxergar o poder desde um ponto de vista teológico-político, reconhecendo, por exemplo, que possam existir estados de exceção e, portanto, seria necessária uma autoridade que vá para além da ordem política reconhecida como tal, eu diria sim, pode ser uma visão ingênua. Mas, ademais, eu voltaria à pergunta para aquele que dissesse isso. Seria possível uma sociedade humana, do ponto de vista natural, sem esses elementos de ordem, que são fundamentais para a sua constituição e para a sua dinâmica ao longo dos tempos? Então, com base nessa pergunta, eu deixo a reflexão para todos e agradeço de imediato o convite que vocês me fizeram para estar aqui participando e expondo algo a respeito do segundo princípio dentre os 10 princípios conservadores. Professor, hoje nós vemos aqui no Brasil, talvez na maior parte, em muitos outros países da civilização chamada ocidental, me parece uma luta entre dois conceitos, tudo isso que o senhor nos explanou, de um lado, e de um outro lado, um grupo de pessoas, né, ou grupos de pessoas que até hoje, eu pelo menos não encontrei um projeto civilizacional que vindo deles, né? Eles não sei se apresentaram para o senhor ou para outra pessoa um projeto de civilização melhor do que esse, né? Até porque isso seria me parece que seria um projeto típico das pessoas que sofrem de algum distúrbio de qualquer ordem aí. Pergunto para o senhor, o que esse pessoal tem a nos apresentar que o senhor tenha percebido aí, que seria sequer digno de nota? Bom, é uma pergunta complexa pelo simples fato, pelo simples, pelo seguinte argumento. O que os revolucionários podem apresentar que nos possa servir de um argumento aceitável para tratar dos problemas contemporâneos? E a resposta seria a seguinte, me parece. É quando eles falam em causa própria. Porque tão logo eles falam em causa própria, nós conseguimos detectar quais são, em primeiro lugar, os planos de ação que eles estipulam. Segundo, quais os prazos, claro, razoáveis, que eles estipulam para a consecução desse plano de ação. Terceiro, o que eles têm em mente com isso. Quarto, qual é o pano de fundo dessa linha, digamos, epistemológica ou ontológico-política de argumentação. E quinto, o quanto isso pode favorecer para destruir a sociedade que nós vamos chamar aqui de natural, ou melhor, a sociedade verdadeiramente humana que existiu em todos os tempos. Então, me parece que o que seria útil, digamos, naquilo que os revolucionários falam a respeito do poder? Útil, claro, uma palavra aqui no sentido coloquial. Não me entendam mal, não tornem-me um utilitarista, por favor. Mas o que me parece razoável entender é que quando eles falam, eles, querendo ou não, falam em causa própria. Quer dizer, é aquela questão. Tu propões um projeto de um mundo melhor. Né? Mas a pergunta, me parece, hoje em dia, não pode ser mais essa. Por um único simples motivo. Todos os projetos de poder que emergiram na modernidade, com exceção daqueles que reconhecem as sociedades humanas tais como elas foram em todos os tempos, que é o caso de uma visão conservadora da coisa, todos eles têm um projeto de mundo melhor por trás. Todos, sem exceção. Tão logo você saia do ponto de vista, digamos, do seu ponto de vista particular a respeito da experiência política, você já cai nesse problema. Porque é como se você se colocasse para fora do mundo e você não se reconhecesse no mundo que você mesmo criou. Então a pergunta é, tão logo nós reconheçamos, então, que todos os projetos de poder que emergiram na modernidade, com exceção da visão que reconhece, que é a visão conservadora, tão logo nós detectemos que todos eles têm, então, um projeto de poder, a pergunta passa a ser a seguinte, o que eles estão fazendo para isso? Ou seja, a pergunta que me parece cabível agora, não é mais o que eles têm em mente, porque isso nós sabemos. O que eles têm em mente é um paraíso. Todos eles querem uma visão paradisíaca da realidade. Como diz o próprio Kirk aqui, emerge, como é, mas este processo, Helena, a nova ordem social que eventualmente emerge pode ser muito inferior à antiga ordem que os radicais derrubaram, um seu zelo pelo paraíso terrestre. Quer dizer, todos eles têm por trás de si uma visão paradisíaca da realidade, onde eles vão viver eterno nesse mesmo paraíso. É claro que é uma visão estúpida da realidade. Em muitos desses projetos, a simples falta de reconhecimento de um dado indispensável da realidade constitutiva do ser humano na história não aparece, que é o seguinte, todos os seres humanos morrem. A mortalidade, ela não é levada em consideração dentro dessas classificações. Então, se a mortalidade não é levada em consideração, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte. Bom, eles não são idiotas o suficiente para dizerem que são eternos, porque sabem que vão morrer. Então, eles também têm uma perspectiva geracional por trás. Então, a pergunta que passa a ser importante, me parece, é essa. Então, logo nós sabemos que eles têm uma visão paradisíaca, a pergunta é, o que eles estão fazendo para isso? E essa é a pergunta. E é isso que me parece mais importante nesse aspecto. Professora? Oi? Algum tipo de mudança nos costumes é aceitável? E a demora, vamos dizer que a demora para que determinada mudança ocorra, vamos dizer, em 15, 20, 100 gerações, torna ela válida ou pelo menos aceitável? Então, essa... Eu não vou chamar de discordância, porque isso seria, primeiro, muita pretensão da minha parte, e, segundo, uma visão, um entendimento equivocado do que o Kirk quis dizer aqui com convenção no segundo princípio. Mas o que eu posso dizer a você é o seguinte, que existe, nisso que o Kirk está chamando de convenção, uma adesão, eu diria, ou melhor ainda, uma constituição essencial, morfológica até mesmo, da convenção social em relação ao que eu vou chamar aqui de lei natural. Ou melhor ainda, dos princípios fundamentais que regem a ordem humana em todos os tempos. Que são princípios autoevidentes e que você consegue reconhecê-los e conhecê-los apenas, única e exclusivamente, pelo intelecto prático, pela razão prática, como diz São Tomás de Aquino. Então, há uma constatação que é a seguinte. O que o Kirk está chamando de convenção nada mais é do que uma expressão simbólica desses valores permanentes, que, em última análise, são princípios autoevidentes, reconhecidos pela inteligência prática humana em todas as sociedades. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é entender convenção como opinião pública. Ou, num termo latino, vox populi, a voz do povo, vamos chamar assim, que é uma visão moderna dos teóricos da democracia liberal. O que, que eles entendem? Que convenção é o consenso prático entre uns, todos ou alguns indivíduos na sociedade que elegem certas formas consensuais e, a partir dessas formas consensuais, guiam seus projetos de vida, seus projetos de poder, etc, etc, etc. Me parece que a tensão está numa visão, vamos dizer, realista ou prática, digamos, do termo convenção, que é esta visão da aderência do que o Kirk chama de convenção aos valores e princípios originários, de um lado, e uma outra visão de convenção, que é esta moderna, de entender convenção como uma mera disposição, digamos, volitiva, utilitarista, de um conjunto de princípios ou de um conjunto de instrumentos formais que regem uma determinada forma político-social em um determinado tempo. O que me parece fundamental é dizer o seguinte, sabendo que em boa parte do que nós vamos chamar aqui de estados modernos existe uma adesão maior a essa segunda forma de entender o termo convenção, a pergunta que passa a ser é a seguinte, o que nesta nova convenção existe de adesão à visão de convenção anterior? Ou seja, o que de tradicional existe no que nós chamamos de opinião pública da atualidade? Não sei se me faço entender. Tá claro isso, Gabriel, Alex? Mais ou menos, professor. Tá, não tem problema, vou traduzir melhor. Me parece que a grande dificuldade está em reconhecer, então, no que hoje chama-se de opinião pública, valores e princípios tradicionais. Quer dizer, valores e princípios que são auto-evidentes por definição, que são princípios e valores conhecidos pelo ser humano pelo uso da sua inteligência prática. Quer dizer, pela ação, pela realidade da sua experiência, que vai ao longo da história da sua vida, ao longo da sua biografia pessoal, percebendo e conhecendo esses valores e princípios e adequando esses princípios à sua própria vida. E em adequando a sua própria vida, ele, de certa forma, vincula-se a esses princípios e valores originários da civilização. A pergunta, por exemplo, que nós poderíamos fazer no caso do Brasil é a seguinte. O costume... Vamos pegar um caso típico. Né? Esses açougues humanos que estão expostos na televisão brasileira aos domingos, à tarde. Né? São verdadeiros açougues humanos. Mulher pelada e coisas do dia. A pergunta é, esse novo costume, esse novo hábito, ou melhor, essa nova convenção social, ela ganha a adesão de boa parte dos brasileiros. Não de todos, mas de boa parte deles. A pergunta é, essa convenção vincula seus princípios originários ou não? A resposta será, evidentemente, não. E se não vincula-se a segunda pergunta em cima é, então, esta convenção é aceitável ou não é aceitável? Professor, frisando que o pessoal da Revolução, eles quase sempre esquecem de dizer que esse paraíso só será alcançado se eles estiverem no poder, né? Ah, sim, claro. Veja, é uma visão, digamos, desconexa da realidade, né? O professor Olavo fala da mentalidade revolucionária. E eu gosto de me apoiar nessa definição do professor com o seguinte desenho, né, com a seguinte alegoria. É como se o revolucionário ele saísse do mundo, né, quer dizer, ele pegasse primeiro o telescópio, então ele visualizasse aquilo que está fora do mundo dele. Então logo ele faça isso, ele cai no segundo ponto. É como se ele saísse do mundo e dissesse, bom, eu enxergo o mundo inteiro desde fora. Então eu tenho o conhecimento do mundo de uma forma muito mais plena e completa e também complexa em comparação com os outros que estão dentro do mundo. Então a consequência só pode ser uma. Quem deve mandar no mundo sou eu, porque afinal de contas eu conheço mais do que os outros os limites e potencialidades desse mundo. Eu gostaria de citar uma pesquisadora brasileira, ela tem alguns livros, é a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, professor. Ah, sim, eu tenho um livro dela. Pois é. Exatamente. Ela, sem tocar em visões de mundo, sem entrar no mérito político, em jogos de poder ou coisa parecida, em uma entrevista que ela deu certa vez, e que está no YouTube, nós, no final, quando formos publicar esse bate-bola, nós vamos deixar o link ali para quem quiser acessar. Ela diz o seguinte: olha, a nossa sociedade hoje é sociopatoplástica. Ela nos conta o seguinte: uma sociedade onde com outras palavras, evidentemente, né? Em uma sociedade onde o que vale é o sucesso material, você vai ter a vitória sempre daquele que é mais, vamos colocar assim, ousado. Uhum. Aquele que, porventura, seja mais capaz, no mau sentido, de romper com as regras. Claro. E, em bom português, o professor Olavo de Carvalho tinha falado uma vez o seguinte: olha, numa sociedade onde vale o liberou geral, paz e amor, bicho, vai ganhar sempre o mais ordinário, o mais canalha. Me parece, claro, que chegamos a essa situação hoje em dia, no mundo ocidental, né? Uhum. É porque é exatamente isso, Alex. Quer dizer, a justificação, tá certo? Ela não se determina com base nos valores. Ela se determina com base no procedimento ou naquilo que nós vamos chamar aqui de inovação. Então, quanto mais você inovar e mais fidelidade você tiver ao procedimento reconhecido, mais você ganha vantagens, né? Quer dizer, a própria visão de ganhar vantagens já é uma visão dentro desse ponto de partida, dentro desse paradigma. Então, numa sociedade assim constituída, as relações de ordem e desordem, elas acabam desaparecendo, porque o clima de desordem, ele toma conta, né? Quer dizer, se a única via de acesso à ordem é a justificação, aquilo que o Gadamer chama de legitimação pelo procedimento, se a única via de acesso ao consenso são as estruturas formais e não a aderência aos valores, então, evidentemente, você terá uma sociedade psicopática mesmo. Quer dizer, uma sociedade onde a conexão entre os valores de um lado, quer dizer, o consciente autônomo de um lado e o consciente inteligido de outro jamais vão conversar no cérebro humano. Quer dizer, o terreno dos valores, o terreno da moral e etc. E o terreno das ações e das sensações, essas duas dimensões cognitivas humanas, elas não vão conversar. Então, se elas não conversam, vira uma sociedade baseada única e exclusivamente nas sensações e nas ações. E uma sociedade única e exclusivamente baseada nisso terá unicamente o procedimento como uma arma de reconhecimento. Quer dizer, eu só posso aceitar o procedimento. Tudo o mais é relativo, né? Então, é isso que a gente, esse é o tempo que a gente está vivendo, né? Em alguns países mais, em outros países menos. O Brasil, me parece, é o campeão disso, né? Se não é o campeão, é um dos mais. É incrível a quantidade, por exemplo, de psicopatas que você verifica em empresas, no meio político, empresarial, etc., num país como o Brasil, né? Ah, e a própria Ana Maria, a própria Ana Barbosa, né? É, fala disso nesse livro. Pois é, mais algumas informações que, aproveitando que as informações que ela nos traz são pesquisa, né? Pesquisa científica, ou pelo menos é isso que nos é dito, né? Sem querer duvidar da doutora Ana, claro. Ela nos fala que 4% da população mundial é psicopata e que essa criatura parece um ser humano, mas não é. É o predador do ser humano e nasce com uma incapacidade, que é a incapacidade de sentir o que quer que seja. Ela nos explica que essas pessoas nascem com um sistema límbico desligado. E apenas aprendem a simular emoções ao longo de toda a vida. Claro. Então, me parece que essa é a figura do predador, né? Do ser humano. Me parece que ela acertou. Se tudo está de acordo, né? Esse seria o predador perfeito, né? Não só do ser humano, mas de todos os grupos que o ser humano pode criar, né? Qualquer que seja o grupo, né? Exato, quer dizer... Ele tem ciência moral, não consciência moral. Vale dizer, ele sabe reconhecer o que é expectado pelo outro como uma atitude moral. Quer dizer, ele sabe o que é certo e errado, mas ele não consente nisso. Isso não entra para dentro da consciência dele. E nem tampouco emerge dela, né? Então, é claro que um sociopata, ele se define dentro dessa perspectiva. Quer dizer... O sociopata, ele sempre vai tentar recriar o mundo à sua imagem e semelhança. Então, logo faça, ele terá que executar esse projeto de poder originário de algum modo. E essa execução é que vai desmascarando a sua identidade ao longo do tempo, né? Então, se você perceber o que nós vamos chamar assim, de regimes políticos revolucionários ao longo das sociedades humanas, todos eles foram guiados por pessoas assim. Quer dizer, todos eles partem justamente de uma noção que é essencialmente sociopática, que é a ideia de que você deve sair do mundo para tu deve estar de fora do mundo para controlá-lo desde fora, né? E é exatamente o que um sociopata faz nas suas ações diárias. Então, um projeto revolucionário de poder é, em última análise, uma classificação do que seria uma sociopatia política, vamos chamar assim, né? A relação entre a psique e o poder, dentro de um ponto de vista teológico, né? Encontra do sociopata a sua expressão mais definitiva e mais bem acabada. Não é? E não é à toa que você percebe uma quantidade extraordinária de pessoas com essa patologia no mundo político, ou empresarial, enfim, etc. Né? E, claro, se você for verificar as origens disso, ainda é muito incipiente, né? Nós não sabemos se a causa disso é ambiental, se é neurológica, se é genética, se é física. Quer dizer, não há uma definição assim, absoluta de qual é a causa da sociopatia, né, na estrutura da personalidade de um ser humano. Mas, de fato, o que nós temos até agora já nos dá subsídios para dizer que os regimes políticos revolucionários eles são herdeiros de uma visão, digamos, psicopata da realidade. Do ser humano, né? Professor, eu acho que vai ficar a gente, que o senhor tem alguma outra informação que o senhor queira usar para finalizar, senão fica muito grande. E a nossa intenção é a seguinte também, montarmos uma estrutura que já começou a funcionar, na verdade, de bate-bola, bate-papo, né? De conversas a serem publicadas com frequência sobre temas atuais ou sobre, como, por exemplo, esse projeto agora, né? Falar sobre os 10 princípios conservadores. O senhor toparia? Com o maior prazer. Agradeço de imediato o convite e me coloco inteira à disposição de vocês. Olha, eu queria aproveitar esse final para dizer o seguinte: vocês estão de parabéns. tá? Pela iniciativa de vocês. É, vocês estão de parabéns, vocês são excelentes, tá certo? O projeto de vocês é muito bom. E eu quero dizer que vocês, para vocês, o seguinte, contem sempre com os meus, com a minha ajuda, com os meus humildes esforços. Tudo que eu puder humildemente fazer para ajudar no trabalho de vocês, contem sempre comigo.